final do CBs Mania, com Morada Bahia. Que tu me deixes, era que descobri. O amor que tu me tinhas, era pouco que se deu.